estacionamento 3520. Take 20, please not check that. Semana Park. Salve, Salvador, bom dia. O Lolo 73 da Gol, tem que dar Charlie, autorização barulho. Lolo 73, aguarde a conta agora do 2790. Eu não consegui compreender a mensagem. Sim, aguarde a conta, ajuste de altímetro 903. Ok, 903. Tem a saída prevista? Tem. Tá bom. Prossiga. 3-4, Salvador Guarulhos, 360, Pesolo 10, Tabaté. Decola 1-0, curva direita, da El, Lisa Motiva, controle 1208, 5023. Autorizado 360 para Guarulhos, você vai Pesolo 1-0, Tabaté. Decola da 5-0 na saída da El. Da Motiva, o controle 208, transporte 5023, o voo 173. Posso um beijo, então. Setor 3520, terminado em Maceió, 0242, autonomia 118 voz. Certo, autorizado, em Jair Alfa, tá ponto 0, no ponto 0, chame corre, 1.1895, ajuste de ótimo, 1.093. 1.093, ajuste de 895, no ponto 0, setor 3520, bom dia. Tucan, 3520, pronto, bom dia. 3520, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento calmo. Autorizou alinhar e decolar 10, com vento calmo, 3520. Salvador, Papá Romeu e Hotel Papá, frente da Charlie, no Pátio 3. Ok, Índia, Hotel Papá, autorizado Salvador, Jundiaí, 1 antena, via roda do plano de voo, decola pista 10, curva direita, saída coral, controle 908, 5007. Índia, Hotel Papá, autorizado 1 antena, para Jundiaí. Conforme rota do plano, decola 10, curva direita, saída coral 5007. Ah, poderia sentir o controle? 3 na 40, eu já me chamei pronto, Índia, tá bom. Vai chamar pronto, poderia informar a frequência do controle? 208. 208, vou te ocupar. Chamando a identificação, desça para 2.000 pés, ajuste no 013, quando do nada. 173, para pushback e acionamento. Autoridade. Então, a onde e a faixa com onde você conseguiria a posição? A faixa com onde voar, Aracaju. Tá bom, obrigado. É 38 no meio, livre LS, aposto estabilizar. Para a estável 38 no meio. Salvador, bom dia, 1173 a Gol, ponto de espera. 1173, autorizado, aliado do colar, pistola 0, vento calmo. Ele é levando 0, 1173. Colador 26, controle de Salvador, 1208. 208, gol 1173. Climb to flight level 360, fly direct to LED intersection. From present position, fly direct to LED intersection, climb 360, 173. Bravo Salvador. Bravo Salvador, o Índio Hotel Papá. Prossiga. Pode 3 para acionamento. Obrigado, Chantaco. Índio Hotel Papá. Center Recife, Route 33. 01173, contact Recife Center, frequency 133.25, if I never 125.1, long. We copy just the first frequency 133.25, Recife Center. 133.25, 125.1. 125.1, Recife Center, go 1173. Confirme a frequência, 218? 211, muito obrigado. Salvador, caso o Alfa em aqui, confirme. É bom dia, um azul alfa em avião, solicitando permissão de motores em marcha lenta por 10 minutos no passo 3, já em acordo com o inferno. Sim, chame o término. Cliente foi iniciado. Juliette, portão 2, o TAN 3296. Salvador, de Hotel Papá 43, para o Taxon 04 a bordo, 03 a bordo, alterna São José. Taxi autorizado, via parte principal, Índia e Alfa, está ponto de espera, no ponto de espera, chame torre 11895, ajuste de altímetro 9013. Índia principal, ponto de espera, 11895, Índia Hotel Papá. Alfa Romeo, eu só passar. Tá pronto pra esperar, Zé. Alfa Romeo, Índia da Papa, autorizado ingresso do Collide em evento 090 grau 059. Autorizado ingresso do Collide, Índia da Papa. O meu índio Hotel Papada, Cláudio 44, controle Salvador, 120, décima 8. 120, índio Hotel Papada. Controle Papá, o meu índio Hotel Papada. Papá, o meu índio Hotel Papada, contato radar, suba ao nível 100, direto Coral. Direto, Coral, Índio Hotel, papá. Controle Índio Hotel Papá. Possibilidade de coordenar pro direto para a posição da Golf? Afirmativo, Golf. Pode aproveitar para dar com a Índia até o final. Agora. Ajuste a navegação após coral, vou atender. Após coral, atender. Índio até papá. Alfa Romeo Índio Hotel Papa, Sonic 080 com final. Mantenha 080 com final Índio Hotel Papa. Já matou 080 Índio Hotel Papa. Aqui uniforme, acione identificação, desça para 2000 pés, o ajuste 1013, voando Duna. Voando Duna, descendo para 2000 pés, ajustado 10. Tá, Gosta está presente. Tá, Gosta está presente.